Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus pela tua vida, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger no dia de hoje, que a bondade e a misericórdia do Senhor seja algo constante na tua vida. Existe uma promessa para você que tenta andar nos caminhos do Senhor, você que tenta fazer o que é reto aos olhos de Deus, procura ser justo, procura ser bom, procura fazer de fato aquilo que o Senhor designou para que você fizesse, ser luz e ser sal. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 3, no verso 10, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. O que você tem feito, você vai colher. Tenha perseverança, tenha você paciência de esperar o tempo de Deus, porque tudo aquilo que você tem plantado na terra, tudo aquilo que você tem feito com as suas atitudes, você vai receber da parte de Deus recompensa. Você faz o bem, você vai colher o bem. Você ajuda as pessoas, pessoas te ajudarão. Saiba, Deus é aquele Deus fiel, aquele Deus bondoso, aquele Deus que olha para você e vai te retribuir conforme aquilo que você tem feito. A lei da semeadura é um princípio que Deus criou em Gênesis capítulo 8, verso 22, em que não falha. Continue andando com Deus, continue perseverando em obedecer a sua palavra e você vai ver quantas bênçãos te alcançarão e a recompensa que você terá. Louvado seja Deus pela tua vida, você começa a ouvir agora o programa Caminho Santo, nós vamos orar com o Pastor Hélder. E desde já receba a bênção de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Hélder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em oração neste momento. Pai, derrama da tua graça e da tua presença sobre todos que nos ouvem. Que cada um seja suprido e saciado no teu espírito. Que a tua unção que quebra todo jugo se manifeste abundantemente. E que o Senhor se revele poderosamente. Ensina-nos, Deus, a vivermos este evangelho puro, cristalino, verdadeiro. Nos dê esta realidade tão profunda e marcante de depender diariamente, constantemente, diuturnamente da tua presença. Como diz Moisés, se o Senhor não for à frente, nós não iremos a lugar nenhum, porque ansiamos a tua presença, a tua glória, o teu poder. Então invocamos o teu nome dizendo, vem conosco e permaneça conosco, para que a tua graça, o teu amor, a tua unção, a sabedoria do Senhor se revelem e se manifestem sobre a nossa vida. Nós repreendemos toda carnalidade e pedimos, Pai, que os teus filhos sejam saciados no poder do teu Espírito, que eles andem em conformidade de vida e que cada um seja suprido e possa viver uma realidade tão sublime e poderosa da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois vem para além. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho da estrela, eu não temerei não, pois tens para além das nuvens. O sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo faço em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas do Filho de Deus. Queridos, nós recebemos hoje um e-mail de Minas Gerais, da cidade Itabira, e a pessoa, a Maria Aparecida Duarte, Deus te abençoe, viu, minha querida, ela nos pergunta: pastor, por favor me explique Provérbios capítulo 30, verso 15 e 16, gostaria muito de entender, obrigada. Duas filhas têm a sanguessuga, de, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o vento estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Esse texto está falando acerca das pessoas orgulhosas na cobiça, avarentas, pessoas que sempre desejam mais. A ganância não tem fim. As pessoas querem, querem. Por isso, está falando de uma maneira poética de duas filhas da sanguessuga que fala de. E há três coisas que nunca estão satisfeitas e quatro que nunca são bastantes. É um trocadilho. O que ele está dizendo é que as pessoas avarentas, cobiçosas, gananciosas, sempre querem mais, e mais, e mais, e mais, e não tem fim nisso. E é isto que o mundo apregou: você tem que conquistar mais, você tem que conquistar mais, você merece mais. Você compra um carro hoje, o ano que vem quer outro, depois outro, e outro, e não tem fim. A ingratidão tem uma raiz. A ingratidão é fruto de um coração cobiçoso. A gratidão é fruto de um coração avarento. E a palavra de Deus diz que a avareza é pecado de idolatria. E aí ele está comparando pessoas avarentas, cobiçosas, como o Sheol, que é o inferno, o vento estéril, ou seja, que nunca retém nada e sempre quer um outro bebê em tese, uma terra seca e o fogo vai consumindo, consumindo, consumindo e nunca tem fim. Mas bem-aventurados aqueles que são humildes. E os humildes são pessoas gratas, são pessoas que de fato, de verdade, vivem uma vida plena e poderosa na presença de Deus. Que você possa ter esse coração grato, viver na casa de Deus para todo sempre. E como diz o salmista, Os meus olhos não estão aflitos em coisas grandiosas demais, mas como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para contigo. Que Deus te abençoe e permaneça conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês uma história que está no livro de Jeremias, capítulo 40, a partir do verso 13. Diz assim: Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes do exército que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicã, não lhe deu crédito. Sucedeu, porém, que no sétimo mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei com ele, a Gedalias, a Mispa, e ali comeram pão juntos, e dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicã, matando-o assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, e também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, em que ele matara Gedalias sem que ninguém o soubesse, veio homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com barba raspada, vestes rasgadas, corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e de incenso para levarem à casa do Senhor, e saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, ia chorando ao encontrá-los, e lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicã. Vindo eles, porém, ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, e ele, os que estavam com ele, e os lançaram no poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate, porque nós temos depósito de trigo, de cevada, de azeite e mel, escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como os outros. Amados, essa história aqui relata uma realidade muito real nos nossos dias de hoje. Nós temos um inimigo que quer nos matar, chamado Satanás. Ele usa demônios, ele usa pessoas para que venham matar a tua fé, para que venham te aborrecer, para que venham fazer com que você se afaste dos caminhos do Senhor. Quando você escuta um pastor falando, um irmão testemunhando, falando: olha, vigia, Satanás quer matar, ele vem para roubar, matar e destruir, e muitas pessoas pensam: não, não é bem assim não, eu estou na igreja, o sangue de Jesus Cristo me cobre, tem quem ora por mim, minha mãe ora por mim, o pastor ora por mim. A palavra de Deus mostra aqui, meus amados, que teve um homem chamado Gedalias. Ele recebeu um anúncio falando: olha, Ismael quer te matar. Diz aqui no verso 14: Gedalias, porém, não lhes deu crédito. Mas passados 7 meses, o que aconteceu nessa história? Veio sim Ismael, na covardia, porque o convidou para um churrasco, o convidou para almoçar com ele, o convidou para juntos comerem, como diz aqui, ali comeram pão juntos em Mispa, e o que aconteceu? Ele o assassinou. O crente, ele é assassinado quando ele perde a fé em Deus, quando ele começa a ver o irmão que critica o outro, o irmão que fala mal do outro, o irmão que é falso, o irmão que peca, e aí ele vai se entristecendo e vai morrendo espiritualmente. Quando nós não temos lâmpada, quando nós não temos azeite, quando as nossas botijas ali, esperando o Senhor Jesus Cristo, nós dormimos, vem a trombeta, é tocada, e aquelas 5 virgens que eram nécias, que não eram as prudências, ficam para trás. Ou seja, é afastado de Deus, e uma vez você afastado de Deus, você morre. Uma vez você estando na igreja, mas ficando em pecado, você morre. O salário do pecado é a morte. E teve 10 homens aqui que sobreviveram ao ataque desse Ismael. O que que acontece? Eram 80 homens, diz aqui. A Bíblia diz no verso 5 já de Jeremias 41, vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com barba raspada, vestes rasgadas, corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjar e incenso para levarem à casa do Senhor. Desses 80, 10 escaparam. Vocês podem observar que todos esses 80, eles tinham um propósito. Vamos à casa de Deus. Nem todos os que estão na igreja sobrevivem quando o inimigo ataca. Uns aqui eram de Siquém. Siquém foi aquele local onde Jacó erigiu um altar e falou assim: a partir de agora eu faço um altar ao Deus de Israel. Gênesis 33, 18. Jacó, ele teve a sua identidade reconhecida. Você pode estar pensando: agora eu sou crente, agora eu não me desvio mais, agora eu estou andando nos caminhos do Senhor. Mas isso não foi suficiente para sobreviver quando ele matou aqueles 70 homens. O outro era em Siló. Siló era onde Samuel residia, onde tinha a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, diz que ali em Siló tinha-se Eucana e Ediane e Ano, ofertar e sacrificar. Você pode dar o dízimo, você pode dar oferta, você pode louvar a Deus, glorificar na igreja, mas isso não é suficiente para que você resista, muitas vezes, quando o inimigo te ataca ferozmente. Diz também em Samaria. Samaria era onde tinha o rancho dos profetas, onde Elias tinha feito ali um instituto bíblico, aqueles homens buscavam a Deus, tentavam aprender da palavra, mas isso não era suficiente para eles se livrarem dos ataques do inimigo. O que fez com que 10 homens sobrevivessem? Eles falaram assim: mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate, porque nós temos depósito de trigo, cevada, azeite e mel, escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como os outros. Amanhã eu estarei explicando para vocês o que significa esses depósitos. O que que eu e você precisamos ter na nossa vida para que não venhamos a ser morto por esses Ismael, demônios que atacam a igreja. Não perca o programa de amanhã e desde já que Deus te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo seja o nome de Deus, meus queridos. Vamos meditar na palavra do Eterno, do Todo-Poderoso. Em Êxodo capítulo 33, verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Que palavra poderosa! Moisés diz que não vai a lugar nenhum sem a presença de Deus, sem a presença do Eterno, sem a presença do Todo-Poderoso. Moisés não iria continuar o desígnio e a vocação pelo qual o próprio Deus tinha estabelecido. Moisés entendia o que de fato era essencial na vida: a presença de Deus. Ele disse: eu posso ter um povo forte, aguerrido, mas se o Senhor não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum. A presença de Deus é que faz toda a diferença. A presença de Deus que nos cura. É a presença de Deus que nos liberta. É a presença de Deus que preenche o nosso ser de júbilo, de alegria, de gozo, de refrigério, de verdades sublimes e absolutas na presença dele próprio. Então, meu querido, eu te pergunto: você invoca o nome de Deus? Ou você faz seus planos, seus propósitos, seus desígnios e depois você diz, vem Senhor comigo, ou então me abençoe nesta empreita? Moisés não fez isso. Moisés disse, eu não vou sair de lugar, eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não for comigo. Então, quantos projetos são quebrados, naufragados, destruídos, ou a pique, porque o homem não invoca a presença de Deus? Quantos estudantes não conseguem aprender uma disciplina e não invocam a presença de Deus pedindo sabedoria e graça? Quantos casamentos estão fadados, estão quebrados, estão destruídos e amaldiçoados porque o casal não chama a presença de Deus? E quando nós invocamos esta presença, não há exército inimigo, não há força opositora, não há mandinga nem macumba que podem quebrar a glória, a majestade, a unção e a conquista que Deus vai nos dar. Mas você precisa clamar pela presença de Deus. Nós necessitamos desejar a presença de Deus. Nós precisamos invocar a presença de Deus. Mas por que as pessoas não invocam a presença de Deus? Por que as pessoas não desejam esta presença de Deus? Eu diria quatro motivos pelos quais as pessoas não buscam esta presença. A primeira é pela incredulidade, a falta de fé. Então eles acham que a sua força, a sua capacidade, o seu poder são suficientes e eficazes para vencer. E não invoca o nome de Deus. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo aspecto é uma dura cerviz. Ou seja, um coração que não se inclina, um coração orgulhoso. Veja que no versículo 3 do capítulo 33 de Êxodo, diz, vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, eu poderia destruí-lo no caminho. É um povo que não se inclina, não se enverga. Então as pessoas não buscam a presença de Deus pela dura cerviz, pela incredulidade. Eles não buscam a presença de Deus por rebeldia. Ou seja, Deus manda ir para o norte, a pessoa vai para o sul. Deus manda ir para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Quantos mandamentos nós quebramos, nós desobedecemos, porque somos obstinados e rebeldes. As pessoas não buscam a presença de Deus por falta de fé, por dura cerviz. Em terceiro lugar, por rebeldia. E quarto, por autossuficiência. Acham que não necessitam, que são capazes por si mesmas de vencerem, de conquistarem, de lutarem, de alcançarem novos postos, porque tem dinheiro, tem inteligência, tem pessoas que indicam. Não é assim, meu querido. Deus resiste ao soberbo, mas deliberadamente dá aos humildes e quebrantados de espírito. Quando você for dirigir, clame pela presença de Deus. Quando você tiver que tomar uma decisão importante, clame pela presença de Deus. Quando estiver celebrando, clame a presença de Deus. Clame a presença de Deus sempre e você verá a glória, o poder e a majestade de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus possa estar te fortalecendo, te abençoando. Que você possa estar perseverando em andar com Deus. Porque grande, gloriosa é a promessa que Deus tem para mim e para você. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim e para você, Para mim e para você que ama o Senhor Jesus, que ama Deus, que mesmo sendo pecador, que mesmo errando, falhando, nós perseveramos em andar com Deus, em tentar agradar a Deus, pedindo perdão dos pecados e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é a minha vocação e a tua vocação? Sermos servos que vamos louvar a Deus, cantando glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, e Deus nos promete algo que a nossa mente não imagina, algo que os nossos olhos não viram, algo que, por mais que a gente possa ficar pensando, meu Deus, como vai ser o céu? É indescritível, conforme a palavra de Deus diz. Porque quando nós observamos a natureza, existem tantas paisagens maravilhosas, deslumbrantes, que nós ficamos babando, mas babando nós vamos ficar no céu, falando, louvado seja Deus, eu consegui, eu cheguei lá, louvado seja Deus. E eu e você, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós vamos chegar lá. Vamos perseverar, vale a pena. Rejeitar o pecado, falar, não, Satanás, teu lixo, tua ilusão, tua mentira fica para você. Porque Deus é aquele que verdadeiramente nos promete a bênção, nos promete a vitória. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. E até amanhã, se Deus permitir, no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Hoje, segunda-feira, meus amados, estamos terminando mais um programa Caminho Santo. O pastor Lincoln e eu somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor nos trouxe. Eu, pastor Helder, invoco as bênçãos de Deus sobre a sua vida, rogo que a glória de Deus se manifeste e que você clame por esta presença de Deus, que você deseje o Senhor, que você busque o Senhor de todo o seu coração e você verá a glória, a majestade e a unção de Deus que quebra todo jugo. Obrigado pelas suas participações. Acesse o site pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, sem ser cedilha e sentiu, tudo junto, pregaçõesevangelicas.com.br. Acesse, escute também o Culto Brasil e você será impactado pela presença de Deus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Helder Rodrigues. We'll be right back.